Altíssimo, em tua grandeza, teus sinais são maravilhas sem fim. Na Babilônia, o rei se ergueu, mas em tua mão, Senhor, está o meu destino. Eu bendigo o Rei dos Céus, teus caminhos são juízo e verdade, tua glória se revela em mim. Oh, Altíssimo, em ti eu quero estar. Coração mudado, eu reconheço teu domínio eterno sem fim. Na sombra da árvore achei sustento, e agora, Senhor, eu exalto a ti. Eu bendigo o Rei dos Céus, teus caminhos são juízo e verdade, tua glória se revela em mim. Meu rei.